aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast. Aqui nessa abertura comigo está o meu irmão, Rafael Mafra. E aí, pessoal? Maravilha? Beleza, Rafael? Beleza. Esse programa vai ser um formato old school do GugaCast, que a gente fazia mais na primeira temporada, na segunda, onde a gente tá trazendo uma convidada pra falar sobre uma história da vida dela. E quem é essa convidada? É a Gabriela Viana, que é repórter e apresentadora do podcast Vozes, lá da CBN. Sabe qual é o Vozes? Sim, claro. Podcast excelente sobre empatia, sobre entender um pouco a vida dos outros. Excelente podcast, extremamente bem produzido. Eu adoro a Gabriela. Ela vai falar mais do Vozes daqui a pouco e vai contar umas histórias cabulosas do pai dela. Bom, e sabe onde tem muito mais histórias de trolladas paternas e maternas? Eu sei. Aonde? É no grupo secreto do GugaCast? Exatamente, muito bem. E é só pra quem assina com o PicPay? Exato, caramba. Parabéns, cara. Você tem ouvido podcasts importantes que te ensinam isso. Cara, só pra quem assina com o PicPay, tem mais de 600 conteúdos lá, tem mini GugaCast todo dia. E assinando com o PicPay, você sabe, sai de graça, porque eles devolvem o valor da primeira assinatura como cashback. Então você pode ir lá e ficar um mês inteirinho lá, ouvir tudo que a gente já gravou, esses 600 episódios, os episódios dessa semana, todos os episódios do mês. Você pode ouvir tudo, você não tem que ouvir só a partir do momento que você assinou. Você pode ouvir todo o legado que tem lá e não custa nada. E aí você recebe R$15 de cashback de volta e você pode usar esses R$15 para comprar bilhete único do metrô. Você pode usar esse dinheiro para pagar a pizza que você dividiu com a galera. E você pode usar para comprar um jogo no Steam. Ou se você curtir muito e ficar lá, você pode usar eles para pagar a assinatura do GugaCast no mês seguinte. Cara, demais. Então vai lá, aproveita seu mês de graça e se você curtir, ouve tudo que você puder. E se você curtir, você fica lá. Se não, tudo bem, sem ressentimentos. Mas pelo menos você experimentou. Dá pra ouvir pelo Facebook, dá pra ouvir pelo Olo, no iPhone e no Android. Tá bonito ouvir pelo Olo agora. Assinando em qualquer plataforma, você tem direito a tudo. Então vai lá em gugacast.com/assine, que tem tudo explicadinho. Você vê qual é o melhor jeito de você assinar. Você escolhe o jeito que você quer. gugacast.com/assine, beleza? Bom, e antes de ouvirmos a história da Gabriela, eu acho que a gente tem jogo, né? Não tem jogo, cara. Tem um dos quadros mais queridos desse podcast, que é o... Personagens de Nossas Vidas. Rafael, eu trouxe um personagem de Nossas Vidas pra gente, que eu sei que você vai amar, porque eu sei que você vai lembrar dessa história. Como você sabe, o personagem de Nossas Vidas é uma homenagem pra pessoas que foram parte muito importante das nossas vidas e de repente não são mais. Porque isso acontece muito, né? É, com todo mundo, né? É, com todo mundo, a gente, ou então nossos pais, nossos amigos. Tem aquela pessoa que é muito presente na sua vida e de repente não é mais. Sabe, a pessoa que é convidada pra todas as festas, que é envolvida nas decisões, e de repente ela simplesmente some, ela é deletada do nosso cotidiano, ou então ela nos deleta do cotidiano dela. E é assim que a vida é. É. Então o personagem de nossas vidas é uma forma da gente homenagear essas pessoas que ficaram no passado. E quem é o personagem dessa semana? O personagem dessa semana, você vai ficar emocionado. É o Edson, ou Edinho, para os íntimos. Caraca, Edinho. Grande Edinho, cara. Que tempos, hein? Bons tempos. Posso começar? Por favor. Edinho era o menino mais, digamos, discriminado da turma. Ele era o mais novinho, o mais baixinho. Tinha alguns dentes faltando na frente devido a uma dentição tardia. Não corria... Não pulava, mal sabia andar de bicicleta. Eu lembro do Edinho que eu batia a corrida com ele, ele na bicicleta e eu correndo. E eu ganhava. E você nem era tão bom corredor assim. Não, decididamente não. O futuro provou que não. Continuando. Mas acima de tudo, Edinho era um pouco mimado. Toda turma de criança já tem um pouquinho de má vontade com a criança mais rica, que tem tudo o que quer. E o Edinho ainda tinha aquela atitude típica de criança mimada que acha que os pais vão resolver tudo pra ele. Sabe o que o Edinho tinha que eu tinha inveja? O quê? Sempre tinha doce de leite na casa dele. Cara, eu tinha muita inveja da cozinha do Edinho. Sim, era uma grande cozinha. Sempre tinha um monte de coisa gostosa, sempre tinha sorvete. Ah, e lembra o que tinha? Tinha Brown Cow. Brown Cow, que era importado, cara. Só ele tinha isso. Devia custar 1 trilhão de cruzeiros naquela época. Sem dúvida. Até porque tudo custava 1 trilhão de cruzeiros. Sim, mas é como se hoje ele comprasse uma cobertura de sorvete que custa R$100. E sabe o que ele tinha, que eu tinha muita inveja? Aquela metralhadora de laser tag. Sim. Sim, é verdade. Você põe um cinto e aí você tem uma arma, né, que atira laser, luz, e ele reconhece o cinto e você pode brincar de atirar um no outro só com laser. É muito legal. É, será que o Edinho se tornou um fã do Barney de How I Met Your Mother por causa disso? É possível. É possível. Só ele tinha esse brinquedo. Só ele, no mundo. Por conta disso, a relação do Edinho com o resto da turma estava sempre recomeçando. Em algum momento, todo mundo deixava ele pra trás num passeio de bicicleta. Ele ficava bravo, reclamava. Todo mundo dava um gelo nele. E aí, com o tempo, ele reaparecia. Todo mundo relevava. E a relação recomeçava. Coitado do Edinho. Num desses recomeços, Edinho tinha um argumento difícil de resistir. Um videocassete. No quarto dele. Momento, Alura! Momento Alura de videocassete? Momento Alura, porque era difícil de resistir ao videocassete, mas também é difícil resistir aos mais de 150 cursos de marketing e gestão da Alura. Putz, é mesmo, verdade. E nem os mais de 800 cursos de tecnologia. Até porque um único curso desses que você faz, põe uma nova habilidade no seu currículo, pode dar um upgrade na sua carreira ou te colocar no mercado de trabalho. E aí você pode fazer os outros 150, porque é tudo numa matrícula só. E você ainda pode conseguir 10% de desconto no nosso link. Outro argumento difícil de contestar, hein? Muito difícil. Fala o link aí. alura.com.br/promoção/gugacast. alura.com.br/promoção/gugacast, 10% de desconto. Posso continuar? Faça isso. Outras famílias, não a nossa, até já tinham esse aparelho mágico, que era capaz de gravar todos os programas de televisão pra ver depois, e normalmente era trazido de uma viagem a Manaus ou Ciudad del Este. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que assim que as pessoas passaram a ter videocassete, às vezes elas até podiam ver aquele programa naquela hora, mas elas preferiam não ver pra gravar e ver depois. Tipo, ah não, vou, tá na hora da novela, mas eu vou tomar banho agora. Aí botava pra gravar e ia tomar banho, só pra poder usar. Era um prazer a mais, realmente. Sim. Mas normalmente, o videocassete ficava na sala e era usado prioritariamente pelos adultos. Era um item de tal luxo que algumas das crianças não podiam nem tocar neles. Mas Edinho tinha um no quarto dele e uma fita JVC de alta performance exclusiva para gravar o que ele quisesse. E o pai dele conseguiu decifrar todo o manual para programar o aparelho para gravar os episódios da mais nova febre do momento, que passava na TV Manchete exatamente enquanto todos nós estávamos na escola. O Comando Estelar Flashman. Comando Estelar Flashman! Na primeira semana, Edinho convidou a gente pra ver o primeiro episódio daquilo que parecia uma evolução dos Changeman. Eu acho que é importante dizer que quando passou Flashman, até porque Flashman era mais novo do que Changeman, né? No Japão ele foi gravado depois. Então parecia mesmo uma evolução que depois ficaria claro que não era. Não era. Nada jamais superará Changeman em matéria de tokusatsu. Mas parecia. E o que vale era aquele momento. Na hora parecia que, puta, como se fosse o Changeman 2. É, exato. Todo mundo sentado na cama e no chão, no quarto do Edinho. Não só tínhamos a oportunidade... Pera. Você esqueceu uma coisa muito importante. O quê? Do luxo que era a vida do Edinho. Por quê? Ele tinha... sei lá, 8, 9 anos de idade, e ele tinha uma cama de casal no quarto dele. É mesmo, que era embutida no chão. Era montado sobre a alvenaria fazia uma escada de carpete, e em cima tinha um colchão de casal, que era onde ele dormia. Era praticamente um quarto de motel dos anos 80, tinha chão de carpete, escada e videocassete. É. Ele morava num motel e não percebia. Sim. E ninguém percebia, porque a gente não sabia o que era motel. Continuando. Não só assistimos uma série que passava na hora da escola, como fizemos isso todos juntos, o que foi muito mais legal. E com Todd e biscoitos, o que foi ainda muito mais legal. E possivelmente doce de leite. Eu não lembro do doce de leite. Cara, era muito bom. Era de colher ou era de barrinha? Não, era uma lata. E aí a moça que trabalhava lá na casa dele abria a lata e trazia as colheres pra gente. E a gente podia tirar uma colherada sem morrinhagem, assim. Você podia pegar o quanto você conseguisse com a colher. Que beleza. Muito luxo. Eu vou sair daqui agora e vou ali no mercadinho brasileiro. E aquele virou um ritual semanal. Toda quarta, Flashman na casa do Edinho. E vale a pena dizer que ele se comportou também. Não ficou fazendo chantagem, não ficou agindo como dono da bola. Ele estava genuinamente feliz em compartilhar aquele momento com a gente. Até que, depois de algumas semanas, o que para crianças de 8 anos é equivalente a anos, o primeiro episódio passou de novo. A gente assistiu, mas já não foi tão legal. Na segunda semana, outra reprise. E, infelizmente, aquela reunião semanal tão legal foi minguando pra tristeza de todos, mas principalmente do Edinho. Cara, coitado do Edinho, mas eu lembro da nossa decepção ao perceber a Rede Manchete tinha comprado 7 semanas, 8 semanas só do negócio, 7 episódios, e começou a repetir. A gente queria saber como a história continuava e não ia saber nunca, porque só tinha 7 episódios. É, e tinha uma história ali, tinha uma backstory que a gente tava tentando descobrir, que eles eram órfãos, eles vinham de outro planeta, e tinha um mistério, como se fosse Lost, né? A gente queria entender como eles foram parar lá. Eu mesmo nunca soube. Nem eu. A gente foi brincar de outras coisas, e ele também foi, mas ele sentia falta de ser um anfitrião. E numa tentativa de reaver o controle da situação, em uma noite de quarta-feira, ele convidou todo mundo pra sua casa. Não pra ver os Flashman, que seria repetido, mas pra algo que seria muito melhor. Um tesouro secreto que ele achara em sua casa e compartilharia com a gente. Cara, se a casa do Edinho já era um luxo, o que era um tesouro secreto devia ser um super luxo Master Blaster Mega. Você não lembrou ainda do que era? Não. É que eu não sei se você tava junto. Bom, a gente vai saber. Mas eu posso imaginar o Edinho andando, falando: pessoal, vamos lá em casa, eu vou mostrar um negócio pra vocês. E aí ele de animação, assim, fazia um barulho com a mão. Você lembra que ele fazia isso? Não. Ele juntava a mão e fazia, tipo, um barulho, assim, que a gente fazia com a mão pra espirrar água na piscina. Ele ficava fazendo isso, tentando fazer um barulho esquisito com a mão. E arrastando o pé no pilotis. Não, isso eu não lembro não, mas parabéns pela descrição. Quando todos chegamos à casa dele, Edinho nos levou não para o seu quarto, mas para o quarto do seu Edson, o seu pai. Que, diga-se de passagem, era impressionante. Tinha uma TV de tela grande e um videocassete só pra eles também. Mas o que estávamos fazendo ali? Foi quando Edinho, mais preocupado com a reputação perante a turma do que com a privacidade dos seus pais, abriu um armário e de dentro dele tirou uma caixa. E dentro dessa caixa, vários envelopes transparentes contendo pequenas rodelas coloridas. O que é isso? Perguntou um de nós, tentando entender por que deveríamos estar impressionados. Você não sabe? Perguntou Edinho, um pouco decepcionado com a reação geral. Não, ninguém sabia. Pensamos ter alguma relação com os Flashman, já que elas também tinham as mesmas cores. Vermelho, verde, azul, amarelo e rosa. Mas mesmo assim, não parecia nada impressionante. Isso aqui é uma camisinha, ele esclareceu. Eu lembro de... Edinho sem noção. Ai, Edinho, por que você fez isso, meu filho? Será que ele tá ouvindo? Ele esclareceu, esperando novamente uma reação de espanto e admiração. Mas não. Como assim, camisinha? perguntou um dos meninos, ainda sem a menor capacidade de entender o que estava sendo mostrado. Camisinha, cara! É a coisa que os homens põem no pinto quando vão transar com a mulher, pra elas não engravidarem. Edinho era o mais novinho, mais mimado, mas também o mais informado. Nenhum daqueles meninos ali, eu inclusive, fazia ideia da existência daquilo. Nem da camisinha, nem do ato que faz dela necessário. Vocês não sabem o que é transar? Ele perguntou surpreso com a falta de informação dos seus pares. Essa é uma pergunta que pode desencadear muitas coisas negativas, né, cara? Tô com um pouco de medo agora. Ninguém sabia. Mas ninguém era capaz de admitir isso também. Vocês não sabem que vocês nascem das b**tas das suas mães? Ele começou a ficar nervoso. Ele começou a ficar nervoso. E com isso, ele nos perdeu. Todo mundo quis sair dali. Ninguém queria levar bronca do Edinho no quarto dos pais dele, ouvindo esse tipo de informação sobre suas próprias mães, por mais que ele estivesse certo. E Edinho... gritavam os meninos, indo embora da casa dele, deixando-o sozinho, com as camisinhas coloridas dos seus pais na mão. Foi preciso mais alguns dias para que a relação do Edinho com a turma fosse novamente retomada. A partir dali, todos nós, discretamente, fomos tentar descobrir sobre o que o Edinho estava falando. E eventualmente descobrimos. Mas nunca mais fomos capazes de assistir Flashman da mesma maneira. O que é muito bom é que foi, assim, marcadamente o fim da inocência. E é como se o Edinho representasse essa inocência, porque a gente perdeu o contato com ele depois disso. É mesmo. Foi o fim da inocência e o fim do Edinho nas nossas vidas. É. Edinho, se você estiver nos ouvindo, cara, um abraço pra você. E fica aqui o reconhecimento de que ele estava certo. Você estava certo o tempo todo, Edinho. Parabéns. E a gente não foi capaz de admitir. É isso aí. Vamos pra história então, da Gabi? Bora. E aí, Gabi, beleza? Tudo bem, Guga? Beleza. Fala um pouco sobre o podcast que você apresenta, o Vozes. O Vozes, ele é um podcast que está no ar há alguns meses já, né? Aham. E nasceu com a ideia da gente falar sobre empatia, sobre a facilidade de você se colocar no lugar do outro, que na verdade é muito difícil, né? É zero fácil. Sim. Mas aí nasceu disso, então a gente conta muitas histórias, traz várias histórias e tenta fazer com que o ouvinte se coloque um pouquinho no lugar daquelas pessoas pra refletir e tentar entender o que que leva as pessoas a estar e viver o que elas viveram e ter a opinião que elas têm. O Vozes é um podcast da Rádio CBN, né? Isso, é da Rádio CBN. Mas ele é um podcast, ele não é um programa de rádio que é publicado como podcast, ele é o contrário. Não, ele é o contrário, ele é exclusivo pra podcasts e alguns trechos a gente libera no ar em formato de teaser. Que bonito isso. E você, além de apresentar o programa, o que mais você faz dentro dele? Então, no Voz eu faço tudo. É mesmo? É, eu participo um pouquinho de cada coisa. Eu atuo na produção dele pra encontrar as histórias, os especialistas vão conversar com a gente. Escrevo, decupo, transcrevo também. Escrevo o roteiro final, né? E junto com as outras pessoas que trabalham com a gente, com as outras produtoras. E no final, eu participo um pouquinho da edição, dando pitaco ali, atrapalhando o Cláudio Antônio. Que legal. Como é que a gente encontra você nas redes sociais? Twitter, @_vianaG, e no Instagram é @_gabiv. É um pouco complicado, né? Não é fácil, mas é que Gabriela Viana não é um nome muito... Não é um nome fácil de você... Não é um nome incomum, vai. Se você jogar no Twitter, tem um monte. Eu entendo sua dor. Mas tá na hora de você contar a sua história pra gente, então. A gente que vai tentar ser empático com você agora. Então, vou voltar pra minha adolescência, porque a gente tá produzindo um episódio sobre adolescência. Então, eu vou voltar... Quando eu tinha 16 anos, estava eu meu aniversário, 16 anos, tinha uma festa fantasia perto da minha casa. E aí, eu não tinha nenhuma fantasia. A minha melhor amiga tinha me chamado pra ir nessa festa. E entrou vários amigos nossos, várias pessoas que a gente conhecia, porque eu era de grupo jovem da igreja. Uhum. E aí, tinha uma festa e todo mundo ia nessa festa do grupo jovem. E eu era meio aquela adolescente, falei assim, pai, mãe, então, tem uma festa, posso ir? Pode, você chega meia-noite. Tá bom, chega meia-noite. Se você não chegar até meia-noite, seu pai vai te buscar. Até aí, bom, tudo bem. Você já sabe do que você pode ir fantasiada, né? De Cinderela? É verdade. Podia ter feito isso. É. Mas aí, no caso, eu não fui de fantasia. Eu não tinha nada, era a última hora e tal. Eu botei qualquer roupa e fui com uma amiga minha. Não, espera aí. Não fui fantasiada. Então era uma festa fantasia que eu... íntima do pessoal. Galera da igreja, mas que tinha, assim, várias era, outras tipo, pessoas. Não era tipo uma baladona, assim? Era, porque, assim, tinha muita gente que a gente conhecia, mas era uma baladona. Ah, entendi. E aí tinha DJ e tal, aquela coisa meio matinê, sabe? Sei. Então. Aos 16 anos. Aos 16 anos. E aí estávamos nós lá. E aí fui pra festa, cheguei com a minha amiga, super legal, mó clima bom e tal. E aí tinha um menino que eu gostava muito. Clássico. E aí, era a primeira vez que eu ia conversar com o menino. Qual assim. Era a fantasia dele? Spartacus. Cara, boa pergunta, eu não lembro da fantasia dele. Eu não lembro da fantasia dele, mas eu lembro que ele tava com uma camisa quadriculada, então provavelmente tinha alguma coisa a ver com festa junina, talvez. Ah. Não era nada muito maravilhoso. A gente precisa melhorar essa história aí. A gente precisa melhorar. A gente tem que dizer que ele estava fantasiado de Júlio César. Tá bom, ele pode ser de fantasia de Júlio. Nossa, ele... ele zero era tipo Júlio César. Ele era bem esquisito, inclusive. Mas tudo bem. E aí, nessa mas peraí, festa... tem a festa fantasia que você pode ir sem fantasia? Ah, pode. Tô liberada, né? Isso. Vai fantasiado quem quer. Eu já contei essa história no Google Cash algumas vezes, de quando eu sempre odiei a ideia de ir em festa fantasia e ter que ter uma fantasia e tal. Então eu ia fantasiado dos meus amigos. Nossa, isso é excelente, porque eu odeio festa fantasia. Então, eu tinha um amigo chamado Vinícius, aí eu passei na casa dele, peguei umas roupas dele e cheguei lá e falei assim, eu vim fantasiado de Vinícius. Aí todo mundo, ah, é mesmo? Maravilhoso, eu podia ter feito isso. Eu tava lá usando uma roupa normal. Nossa, eu detesto festa fantasia, me dá ranço. Outra boa ideia, mas pra homens, é você ir fantasiado de presidente, que aí você só vai de terno, você vai ser a pessoa mais bem vestida. E aí você põe uma faixa, assim, de, sabe, verde e amarelo. É que hoje em dia meio que pega mal, né? Tem uns problemas, pode dar merda. Mas na época era uma boa ideia. Porque você era o cara mais bem vestido da festa. Pode crer, aí isso você, é bom. Uma hora você tira a faixa presidencial. Dá um jeitinho no cabelo ali pra ficar naquela foto bonita e tal, exato. Né? Tipo, pra um presente. Mas é real, faz não é? É uma boa fantasia. Você tem que pensar nessas coisas. Essa altura do campeonato já posso de presidente também, né? Já teve uma mulher. É, mas aí não é... Porque presidente homem tem um uniforme, que é terno. É verdade. Terno escuro, acabou. Presidenta mulher não tem esse problema. Vai ser no máximo um terninho. Ok. Ou então você pode ir de repórter da CBN. Nossa. Sabe que uma vez no carnaval me acharam que eu tava... Acharam que eu tava fantasiada. Eu cobri no carnaval e pensaram que eu tava de fantasia. Porque eu tava com um gravador e eu tava tentando entrevistar um menino falando assim, eu preciso da sua sonora. Você fala pra mim o que você tá achando no carnaval. E ele, não, você tá fantasiada de repórter, não sei o quê. E o garoto me puxando pelo crachá pra tirar foto. E eu vi assim, gente, tô falando sério. Eu sou repórter. Olha pra mim, eu tô falando sério. E ele não comprou a minha ideia. Não tem faculdade que te prepare pra isso. Não, mas eu devia ter ido fantasiada de repórter. Inclusive, vai ser uma excelente fantasia daqui pra frente. É, faz Acho isso. Bom. Só levar o gravador. Só botar o gravador na mão e o crachá. E eventualmente você já mata algum trabalho ali, alguma reportagem que você tem que entregar, você já faz ali na hora. Pô, já pensou? É. Mas enfim, eu não tava fantasiada e eu lembro que o menino também não tava com uma fantasia que eu me recorde, na real. Tá bom. E aí tava todo mundo lá na festa, tava a festa super legal, só que eu sempre fui aquele tipo de adolescente que não atende telefone e não cumpre o horário. Uhum. Eu acho que igual 99% da adolescência. É verdade. E eu não cumpri o horário, deu meia-noite, não tinha... saído ainda da festa. Só que a festa era num lugar que o meu pai conhecia o dono. Uhum. E até aí, tudo bem. Mas aí eu já tava naquele papo com o menino e tal, não sei o que. A gente foi pra um cantinho da festa, eu estava ficando com o garoto. De repente, a música para, a luz acende e o DJ anuncia. Atenção, Gabriela Viana, o seu pai te aguarda na portaria. Não, e o melhor, não foi nem o Gabriela Viana, foi Gabriela Viana dos Santos. Porque meu pai sempre teve ranço de usar o nome da minha mãe e não dele. Seu pai te aguarda na portaria. E na hora eu olhei pra cara do menino, assim, ele... É você? Aí eu, não sou eu. Não, eu só estou fantasiada de Gabriela Viana dos Santos. Ele, Gabriela Viana não é você? Aí eu virei e falei, não, deve ser outra pessoa, né? Meu nome é super comum. Mandou bem. Aí ele olhou pra minha cara, ele virou e falou assim, você tem certeza que não é você? Eu, claro que não. Você acha que se fosse meu pai eu ia estar tranquila desse jeito? Aí ele, não, é verdade, mas eu preciso ir ao banheiro. Saí, Quando eu cheguei no meio da festa, eu tenho minha melhor amiga é extremamente escandalosa. E aí ela olhou pra minha cara, ela virou e falou: Gabriela, eu não acredito. Aí eu, muito obrigada, agora todo mundo já sabe que sou eu a pessoa que o pai está guardando na portaria. E aí o DJ não parava de falar, enquanto a Gabriela não se manifestasse. Uhum. E aí minha amiga fez questão de dizer, é ela aqui, ó, apontando pra mim no meio da festa. Mas aí, e o Júlio César? Pois é, então, o Júlio César ficou lá fora. Ah, né? ele não entrou com a... Graças a Deus. Porque senão já tinha acabado com tudo ali. E aí todo mundo começou a bater palma e me zoar. Porque Nossa. O meu pai estava do lado de fora. Já era meia-noite? Já era meia-noite. Ah, tá. E aí eu cheguei do lado de fora. Assim, cuspindo fogo, queria matar meu pai, passando maior vergonha na minha vida. Quando eu cheguei do lado de fora, o meu pai estava parado na portaria da festa de chinela havaiana, samba canção, com perna longa desenhado. Apenas isso. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, o que significa isso, ser humano? Aí ele, eu falei pra você meia-noite, sua mãe mandou vir te buscar, vamos embora. Aí eu, pai, você está de cueca na festa, você anunciou meu nome pro DJ. Aí ele disse, é pra você aprender a sair na hora. Aí eu, não, pelo amor de Deus, vai, entra no carro, entra no carro. Aí ele, não, peraí. Ele só é body positive. Nossa, é só... assim, eu queria matar meu pai, sério, aquele dia, nada podia ter sido pior. Nada como você estar em paz com seu próprio corpo. Nossa, meu pai tava super, assim, super de boa. E meu pai tem, tipo, uma cara de mal, sabe? Bigode e tal. Cara, um cabelo meio já grisalho, de bigode, barba. E uma cara de bravo, assim, olhando pra minha cara, tipo, vamos embora. E aí a minha amiga virou e falou assim, minha amiga rindo, né? Porque não é pai dela. Só que aí ele virou pra ela e falou assim, você tá rindo de quê? Sua mãe também mandou você embora. Aí ela virou e falou assim, não, tio, não vou com você, não. Ele, ah, vai sim, porque eu falei que ia buscar a Gabriela e vou buscar você também. E aí ela olhou pra minha cara, ela, que vergonha. Eu virei e falei assim, a sorte sua que ele não anunciou a Esther também no microfone, né? Anunciou só a Gabriela, mão. E aí, a gente tava descendo a escada pra ir embora, quando meu pai encontra o dono do lugar, que era amigo dele. Certo. E aí o dono do lugar vira pra ele e fala assim, Alberto, quanto tempo e tal, não sei o quê. Ele, pô, e aí, meu camarada? Meu pai parece vereador, tá? Ele conhece todo mundo em todos os lugares. E aí, o que aconteceu? Ele vai, abraça o cara e o cara fala assim, vamos tomar uma? Aí, meu pai, vamos? Aí, eu, não vamos não, você tá de cueca? Para com isso, você tá de cueca e chinelo. Você me respeite, vamos embora. Você quer ir embora, a gente vai embora. Deu meia-noite, a gente vai embora. Aí ele, não, pode ir pra sua festa, vai se divertir com suas amiguinhas, que eu vou ficar aqui bebendo uma. Meu pai entrou na festa. A minha sorte é que a festa era fantasia, era porque fantasia, meu pai exato. Estava de cueca do perna longa. Ele tava fantasiado. Mas ele fez questão de falar pra todo mundo que ele era meu pai, né? Porque senão não era meu pai. Então ele entrou comigo, do lado dele, e o menino tava lá me esperando, tá? Porque eu falei que eu ia ao banheiro. Aí eu entrei com meu pai, sentei na mesa com ele, morrendo de vergonha, queria um buraco pra entrar e não sair de lá nunca mais. A minha amiga junto comigo, morrendo de vergonha. Meu pai ficou lá bebendo com o cara. E aí eu dei um jeito de sair e ir lá falar com o menino. Falei assim, então, era meu pai, eu menti. E é isso, meu pai tá aí, não vai rolar mais, né? Porque meu pai tá aqui, se ele pegar vai dar ruim. E aí, tá, o menino ficou longe de mim. Passaram-se horas, a festa já tava acabando. E o meu pai não levantava. Porque meu pai também era daquele que curtia uma festa, né? Então ele ficou, ele dançou. Ele dançava com os meus amigos. E comigo, de cueca e chinelo. Não, se ele tava dançando com você, você tava ok já com a situação. Não, chega um momento que você não ficar ok, é pior, né? É melhor você abraçar que, né, já tá ali no inferno, já era. Uhum. E aí fui, dancei aqui com ele. Aqui no podcast a gente usa o ditado, pisou na merda, abre os dedos. Exatamente isso. Já tava com o dedo todo aberto ali, já, nossa. E aí dancei com ele, sim, o mínimo possível, querendo passar o mínimo de vergonha possível. Só que as pessoas acham legal, né? Porque quando não é o pai da gente, a gente acha tudo incrível. Então as pessoas falam, nossa, seu pai é sensacional. Eu falei assim, é porque não é o seu. E assim, como a história podia piorar, meu pai estava dançando lá no meio da festa com pessoas. Eu quero deixar claro que eu também acho seu pai, senhor Alberto dos Santos, sensacional. Nossa, você não tem noção. Nem no meu casamento ele escapou de fazer essas coisas. Ele tirou a mulher do meu chefe pra dançar, inclusive. E aí, na festa, ali ele dançando, de repente, entra uma pessoa, assim, extremamente estressada na festa. Quando eu olho pra portaria, é a minha mãe. Ela foi buscar. Peraí, como que ela tava vestida? A minha mãe tava de calça jeans, uma camisa e tal, minha mãe tava normal. Mas ela tava assim, pensa numa pessoa que queria matar alguém, era minha mãe. E aí ela veio lá de baixo, e minha mãe é baixinha assim, sabe? E toda irritadinha e tal. E ela veio assim, acho que se ela tivesse qualquer coisa na mão, ela tinha jogado meu pai. E meu pai tava dançando, ela chegou no meio da festa, ela virou e falou assim: eu posso entender por que que a madame e o senhor não estão em casa ainda? Isso já era umas 2 da manhã. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: eu juro por Deus que eu já chamei ele pra ir embora várias vezes, mas ele não vai. Aí minha mãe: o seu papel como pai era levar essa menina embora. E a outra? A amiga dela. Aí minha mãe: não, mas é porque eu encontrei o fulano e o ciclano, a gente tá aqui bebendo e tal, não sei o quê. Aí minha mãe falou assim: Alberto, eu falei pra você sair de casa 11 da noite pra buscar essa garota, da 2 da manhã, você não me aparece. E ninguém atende o telefone. E ninguém me responde. Ninguém me dá sinal de vida. Eu achei que tivesse acontecido alguma coisa. Pensa que era uma festa onde tinham os meus amigos, as pessoas com quem eu me relacionava sempre, todos adolescentes, o meu crush. E o meu pai e minha mãe estavam discutindo por causa da hora. Aí meu pai, né, super sem graça, porque sempre fica meio sem graça ali quando ela começa a dar esporro nele. E aí ela vira pra mim e fala assim: não é possível, 2 horas da manhã, eu quero os dois dentro de casa agora. Aí minha mãe fez um baita show. E aí meu pai virou pra mim e falou assim: como é que você veio pra cá? Porque minha mãe não dirige. Aí eu peguei um táxi. Ela pegou um táxi de casa, foi pra lá. E eu tinha minha irmã, né? Tinha não, né? Tenho. E a minha irmã não estava em casa. Minha irmã tava numa festa também. E aí, resultado. Depois que minha mãe deu um show, porque além dele ter atrasado pra me buscar, ele tinha atrasado pra buscar a minha irmã. Esse foi um plot twist que a gente não imaginava, né? Pois é, que, então. Que ele ia te buscar aí. Não, você nem imaginava que minha mãe ia aparecer, que meu pai ia aparecer de cueca aí, né? E aí, assim, ele tinha que me buscar e buscar a minha irmã. Mas até isso eu também não sabia, eu só soube lá na hora. E aí eu virei e falei assim: não, mas e a minha irmã? Minha mãe falou pra mim: sua irmã tá numa festa. E a gente tem que ir lá buscar a sua irmã pra poder ir pra casa. E já são 2 e pouca da noite. Eu quero dormir e tal. E aí o meu pai, revoltadíssimo, pegou o litrão de cerveja que ele estava bebendo. Ele: é a saideira. Minha mãe: não, não, não é a saideira, não. Ele: ah, então se eu não posso terminar no copo, eu vou levar a garrafa. Ele pegou a garrafa. A festa já tinha praticamente acabado, porque era uma matinê, né? Uhum. Então, assim, já tinha praticamente acabado. A gente já tava de saco cheio de estar na festa, eu e minha amiga. Quando ele tava dançando, a gente já tava sentada, uma olhando pra cara da outra, tipo, pelo amor de Deus, vamos embora. E aí, a gente foi buscar a minha irmã. Entramos no carro. Meu pai tinha bebido, né? E entramos no carro pra ir com ele. E aí, a minha mãe falou: você não pode dirigir porque você bebeu. Aí, o que aconteceu? Sabe o menino? Júlio César. Júlio César? Foi quem dirigiu o carro. Júlio César já tinha 18. Júlio César já tinha tirado a carta. Sobrou para Júlio César dirigir o carro. Júlio César conheceu meu pai e minha mãe e nunca mais ele apareceu na minha família. Por motivos óbvios. Acabou com o meu crush. Que aí, cena sensacional. E aí ele foi levar a gente pra buscar a minha irmã, né? Porque minha mãe foi dentro do carro, dando esporro no meu pai. E a minha amiga olhando pra minha cara com cara não, de tipo... Não, qual era o setup dentro do carro? Era ele na frente, dirigindo. Meu pai do lado dele. Seu pai bêbado do lado, uhum. De cueca abraçando uma garrafa. Exatamente. Minha você mãe, eu e minha amiga atrás. E minha irmã tinha que entrar no carro de alguma forma. E aí o que aconteceu? Mas assim, o bom foi a forma como ele entrou pra dirigir o carro, o pobre coitado do garoto. Porque minha mãe tava brigando com meu pai, porque ele tinha bebido e não podia dirigir. E aí... eu olhei pro lado, olhei pra cara da minha amiga e minha amiga virou e falou assim: então, ele dirige. Aí eu não vou fazer isso. Aí o garoto veio, assim, tipo, pra se despedir. Eu disse: posso te pedir um favor? Aí ele: o quê? Eu disse: então, que meu pai bebeu e eu preciso ir embora. Ele tá de carro, minha mãe não vai deixar ele dirigir por motivos óbvios. E aí ele virou e falou assim: não, não, tranquilo, eu levo vocês. Onde é que vocês precisam ir? Eu disse: então, a gente precisa ir em outra festa buscar a minha irmã. E era tipo uma boate, assim, sabe? E, cara, minha irmã é 8 anos mais velha que eu. Então você pensa o tamanho da vergonha da minha irmã. E aí, quando a gente chegou na festa, minha mãe ligou pra ela, né? E ela desceu. Quando ela chegou, ela olhou pro meu pai de samba canção, que era algo que ele fazia com frequência, buscar a gente de samba canção nas festas. Mas quando era com ela, eu achava o máximo. Seu pai é um exemplo, cara. Body positive. Ele entra nas festas. Tipo, ele vai, ele interage com as pessoas e não se importa. E aí, minha irmã saiu. Quando minha irmã saiu com as amigas dela, ela olhou pra gente, ela virou e falou assim: o que tá acontecendo? Eu falei assim: então, meu pai foi me buscar assim. Ele pegou eu e a Esther. Esse menino aqui, ó, Júlio César, querido. Esse menino aqui é um amigo. Ela olhou pra minha cara e ela virou e falou assim: ah, seu amigo. Eu falei: é, porque de agora ele não vai passar disso, né? Se ele fizer amizade, já é muita coisa pra mim. E aí a gente pegou, foi fazer o quê? Minha irmã, nessa época, minha irmã já dirigia. Ela, então, assumiu o volante, porque ela não bebia. A gente deixou o menino em casa. Ah, pelo menos ele ganhou uma carona. É, mas também depois disso, né, coitado? Era o mínimo. Aí ele deixou ele em casa e a gente foi pra nossa casa. Deixou a minha amiga em casa e fomos pra casa. Mas assim, naquele dia, eu acho que até o dia seguinte, o meu pai tomou bronca da minha mãe, porque ele era um péssimo pai. Ele falou assim, eu não sou um péssimo pai, eu sou um pai que participa das festas com as minhas filhas. Ele é um ótimo pai. Ele é um ótimo pai, maravilhoso, mas ele fez a gente passar muita vergonha na adolescência. Na vida adulta, inclusive, ele permanece fazendo esse tipo de coisa sem a menor vergonha. Ele faz muito isso. Eu tô te falando, no meu casamento ele fez isso. Ele bebeu 8 copos de uísque antes da cerimônia. Antes da cerimônia. Quando eu cheguei, antes de entrar assim na cerimônia, ele virou pra mim e falou assim, ó, você tem certeza que quer casar? Aí eu, o pai, a gente já tá aqui, já tá tudo pronto, né? Eu não tenho uma ponte de noivo. Tô vestida de noivo. E ele virou pra mim e falou assim, se você não quiser, eu deixei o motorista pago lá na frente, porque se você quiser ir embora, a gente vai embora. Aí o pai, o menino tá lá na frente. A minha sogra já tinha entrado com ele, já estava lá na frente. E ele virou pra mim e falou assim, não, porque não me importo. A gente vai embora, a gente larga esse garoto aí e ele curte a festa. Aí eu, não, pai, eu vou casar. E a gente foi entrando, assim, no caminho do altar, ele ainda virava pra mim e falou assim, se quiser dá tempo, hein? Depois que eu entregar vai ser difícil. Aí eu, não, pai, é sério, a gente vai casar. A gente casou. E aí quando a gente subiu, comeu e tal. Quando a gente desceu, ele estava lá embaixo. Essa sequência do álbum de fotos é maravilhosa. O meu pai fazia dançando meio tipo Robocop gay, sabe? Sei. Fazendo poses másculas assim e tal. E aí eu olhei aquela cena e virei e falei assim, não creio. Aí a gente foi chamar pra tirar foto. Na hora de tirar foto, eu tinha dado um presente pra cada um, né? Pros meus sogros, minha mãe e meu pai. E aí tá lá minha sogra super posuda e tal. Meu sogro super elegante também, minha mãe também. E meu pai tá tipo com um negócio assim colado no rosto, sorrindo e fazendo um joinha. Porque ele já estava fora de si. Completamente fora de si. E aí ele tirou a esposa do meu chefe pra dançar. E, tipo, falou pra ela que ela não precisava ficar com aquele careca, que ela podia dançar com ele, sem problema nenhum. Chamou meu chefe de careca no dia do meu casamento. Foi sensacional, meu papo, isso é incrível. Mas, assim, ele fez da minha adolescência um excelente posto de histórias de vergonha pra contar, assim. Essa é a melhor maneira de você educar os filhos. Você educa eles pelo medo da vergonha. Nossa, mas é total isso. Porque aí, assim, ele falava meia-noite, cara, 11h59 a gente tava na porta. Que era pra não correr o risco de passar por isso de novo. Era melhor. Tem... No meu aniversário de 18 anos, eu fiz isso. Tipo, ele falou pra mim, ó, vou te buscar 2h30, tá bom. 2h15 eu tava na porta esperando por ele. Porque eu não queria passar pro mico de 18 anos, o cara entrando na boate, né? Pelo amor de Deus, não dá, cara. Imagina o sorriso dele quando ele chega no lugar e vê. Olha ela aí me esperando. Nossa. Aí ele falava pra mim, ele abaixava o vidro. Fazia assim, ô, Gabriela, vambora. Todo mundo assim na frente. Sempre de samba canção. Tinha a samba canção do Tasmania também. Era excelente essa. E aí eu falei pra minha mãe, vamos começar a comprar uns negócios mais legais, né? Tipo, menos constrangedores e tal. Porque não dava. Ele é difícil, cara. Tem uma história do Barack Obama e da Michelle Obama que eles falaram que teve uma época que as filhas deles queriam fazer tatuagens. E eles falaram assim, ok, vocês podem fazer, mas a gente vai fazer a mesma tatuagem no mesmo lugar. Meu pai, é isso. E foi assim que eles conseguiram demover elas da ideia de ter uma tatuagem. Nossa, assim, meu pai é muito essa pessoa, cara. Meu pai é muito essa pessoa. Ele tem a mania de toda festa, ele tem que dançar Sandra Rosa Madalena com uma rosa na boca. Ele é muito essa pessoa. E ele obriga a gente, você tá rindo, mas é sério, ele obriga a gente a dançar com ele. Hoje em dia eu já acho graça, eu já faço, já entro na pilha, porque, né? Já tá ali, você faz. Mas assim, ele tem um jeito todo característico de dançar também, que não é muito convencional. Ele gosta que todo mundo olhe pra ele, abre os braços, sabe? Pega a pessoa, rodopia e joga. Ele é essa pessoa. Quando a gente finalmente for transformar essa história num filme, porque a gente vai, né? O motorista do seu casamento tem que ser o Júlio César. Ia ser perfeito. Ele não foi no meu casamento. Tipo, ó, paguei um menino ali fora, tá com o carro ligado ali, caso você queira ir embora, aí a câmera vira e é o mesmo menino. Gente, sério, porque coitado desse garoto. O garoto não conseguiu nada na noite, ainda por cima terminou como motorista da garota, sabe? Nossa. Que roubado. E ele nunca mais apareceu. Não, a gente se fala até hoje, mas assim, ah, né? Inclusive ele adora contar essa história pras pessoas. Ele acha o máximo. Ele frequentava a festa lá de casa e ele sempre contava pra todo mundo. Sabe como é que eu conhecia a Gabi? Quando o pai dela anunciou o nome dela no DJ. Aí eu sempre falava pra mim, eu tenho uma prima que é 5 anos mais nova que eu. Toda vez que ela falava assim, ah, alguém precisa me buscar em tal lugar e tal, eu sempre falava pra ela, assim, qualquer pessoa, menos meu pai. Se você chamar o meu pai, ele vai te fazer passar vergonha. Ela, claro que não, meu tio jamais faria isso comigo. Corta pra cena dela também numa festa, meu pai de samba canção. Porque assim, é quase que um rito de passagem, sabe? Uhum. Pra você aprender a respeitar o horário, é a história do samba canção. Tanto que ele já até fala assim, ah, não vai respeitar o horário não, deixa eu botar a samba canção que eu vou lá e resolvo o problema. Realmente é um jeito eficiente de... É muito eficiente. É um jeito eficiente de educar. Eu vou fazer isso com os meus filhos um dia. Meu marido, inclusive, já falou que ele vai fazer isso com os filhos dele um dia. Mas ok, podia, né? Já fizeram com a gente, agora a gente quer repetir. Ele podia passar a cueca como uma espada, né? Aqui está a cueca do Pernalonga. Nossa, faça sério? Bom uso. Cara. Dá nervoso até de lembrar que isso chega a suar. Nossa, mãe do céu. Aquele dia, eu não sabia nem o que eu pensava dele. Porque foi uma sequência, né? Tipo, aparece o pai, aparece a mãe. Aí o menino que você tava ali... ficando, vira teu motorista. Sensacional essa história, Gabi. Valeu, obrigado por você ter estado aqui e compartilhado essa história com a gente. Tenho certeza que outras pessoas já passaram por esses micos também de paz. Tudo bem, pode compartilhar com a gente. A gente vai ter muito mais empatia com você agora quando a gente ouviu vozes. Obrigada. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, queria te pedir novamente que você recomende o GugaCast para alguém que não conhece o GugaCast. A coisa que mais ajuda a gente aqui é quando você faz isso. Outra coisa que você pode fazer que ajuda também é ir lá na Apple, no iTunes, e dar 5 estrelas pra gente e fazer um comentário positivo. Ajuda bastante também. Eu quero agradecer especialmente aqui a Gabi Viana, que contou essa história pra gente, ao Paulo Vinícius lá da CBN, que fez a ponte pra ela gravar com a gente, e também a todo o pessoal da CBN. A gente gravou lá, nos estúdios da CBN, foi muito legal. Que demais. Eu quero agradecer também a todo mundo que manda histórias pra gente. No próximo episódio tem mais. E você sempre pode mandar suas histórias sobre qualquer assunto lá pelo site gugacast.com/contato. Esse episódio do GugaCast foi produzido por mim, Guga Mafra, com a apresentação minha e do Rafael Mafra. Olá. Não é olá, diga tchau. Ah, tchau. A edição foi da Maremoto Podcasts, nas mãos do Caio Corraini, e a gente teve a assistência de produção feita pelo Beto Aragão, que também cuida do nosso wiki. Aliás, se você quer saber mais sobre esse episódio e outros episódios, vai lá, wiki.gugacast.com. Obrigado por ouvir a gente, adeus. Adeus. Fala mais coisas aí pra ficar fácil de sincronizar. É, mais coisas pra ficar fácil de sincronizar. Fala coisas percursivas, assim, com a letra P. O pinguim quer um peixe pra papar.